Continua no sapatinho gostoso que pinta no pedaço de Jorge Aragão. Você esperou por esse pagode e a gente vai putar pra você. Vamos nessa, meu filho. Olha, olha o cavaco de ligar. Participação especial de Paulinho Jackson da banda Montagem aí, ó. É, grande Paulinho aí acompanhando a gente. Logo, logo assim que puder, vou telefonar. Por enquanto está doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E agora longe de mim, você pode sentir ter felicidade. Nem que passe o tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, tinha feito um pé de vento. Sem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, nem o pensamento. Por falar em nada que é meu, encontrei o anel. Vai, Verônica, no sapatinho que você esqueceu. Aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Ele está gravado, só você e eu. Aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Ele está gravado, só você e eu. Dedé estava esperando por esse momento. Tô sentindo firmeza aí, ó. De repente ele se levanta e fica naquela energia, diga, é. O que será, hein, Dedé? O que será, Branco? É. Então vamos nessa, vamos outra vez. É a Verônica aí marcando o compasso pra você no sapatinho e a galera batendo palmo, vamos nessa. Oba, isso. É, comigo. Logo, logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto está doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E agora longe de mim, você possa enfim ter felicidade. Nem que passe um tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, tinha feito um pé de vento. É. Sem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, nem o pensamento. Por falar em nada que é meu, encontrei o anel que você esqueceu. Aí porque o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Ele está gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Ele está gravado, só você e eu. Logo, logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto está doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E agora longe de mim, você possa enfim ter felicidade. Nem que faça um tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio racional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, tinha feito um pé de vento. Sem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, nem o pensamento. Por falar em nada que é meu, encontrei o anel que você esqueceu. Rebola aí, vai! Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. deve estar gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Deve estar gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Deve estar gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Ele está gravado só você e yeah. Isso, meu rei, bonito. Faltam 20 minutos para encerrar. Aí eu pergunto a vocês, se vocês querem mais um. Eu gosto de perguntar porque quando a gente toca assim, não só no ar livre para as pessoas, né, para o público em geral, a gente fica naquela dúvida, vê o pessoal quer curtir mais forró, outros querem curtir flashback. Aí, como falta 20 minutos, eu vou perguntar a vocês, né? Vocês vão me ajudar a fazer esse repertório, porque, afinal de contas, quem manda aqui são vocês. Não somos nós, não é o prefeito, não é ninguém. É o público, porque se não fosse o povo, a gente não ganhava esse dinheirinho, não é isso? Então, eu pergunto a vocês, vocês querem mais forró? Nos minutos finais, querem um forrozinho? Tem flashback, quer flashback? Então, vamos fazer o seguinte, vamos estar mais um forrozinho. É, vamos Beto Barbosa, vamos Cirano Cirino. Daí por diante. E antes de encerrar, nós vamos tocar o flashback da galera também. Sem esquecer vocês, é claro. Vamos de forró, vamos de Beto Barbosa, até que vez. A maior expressão musical em você. Opa! O Zabumbeiro já tá chegando aqui. É, tem Zabumba também, ó aí. Digimon, daqui a pouco ele vai se arrochar aí. Vamos nessa!